Você o texto da palavra de Deus que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 34. O tema da nossa meditação, da nossa mensagem nessa noite é condenação. Quem os condenará? Condenação, quem os condenará? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 34. Com a sua Bíblia aberta, nós faremos a leitura desse texto e você mantém a sua Bíblia aberta, por gentileza. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu vou ler novamente. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Feche os teus olhos mais uma vez. Oh Deus, pode ser que nessa noite pessoas entraram aqui, filhos teus, filhas tuas, e tem a consciência pesada, às vezes a consciência tem condenado, tem acusado. E que o Evangelho nessa noite, Pai, aquilo que Jesus fez, quando Ele se entregou por nós, e sob o Seu corpo, lá no madeiro, Ele levou todos os nossos pecados, e que tendo Ele ressuscitado diante dos mortos, tendo vencido a morte, tendo sido assunto aos céus, assentado à direita do Senhor nosso Deus, de onde também intercede por nós, ainda agora, nesse exato momento, que isso possa trazer refrigério para os corações aflitos aqui nessa noite. Ah, Pai, nós precisamos do Teu pastoreio. Nós precisamos de que o Senhor Deus apacente o nosso coração, de que o Senhor Deus nos acalme, de que o Senhor Deus nos vença nessa noite, na nossa rebeldia, na nossa teimosia, e encha o nosso coração de alento, de paz, de gozo, por conta da conquista bendita do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó Espírito da verdade, Espírito da palavra, visite o coração de cada servo teu aqui nessa noite, cada serva tua, ó Deus, Deus vivente em nós, Deus que aplica a palavra no coração do pecador. Faz isso por amor ao Rei da Glória, Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Eu estava na rua, num bairro onde morava, no município da Grande Vitória, de bermuda e de camiseta. E, de repente, entrou na rua uma viatura da Polícia Civil, um investigador. Estacionou a viatura no meio da rua e saiu. E, para o meu espanto, ele perguntou: alguém conhece o senhor Fábio Henrique de Jesus Caetano? Nessas horas, os curiosos, os vizinhos, com a entrada da viatura, com a sua sirene ligada, aquelas luzes, os vizinhos saíram de dentro de casa, se aglomeraram, curiosos, e eu, sem saber o que estava acontecendo, disse: eu sou Fábio Henrique de Jesus Caetano, mas trêmulo. E ele então disse: tem alguns cheques do senhor circulando na praça que voltaram sem fundo. Cheque borrachudo, né, como se costuma dizer. E por essa razão, depois de investigar, nós viemos até o senhor. Nisso, os vizinhos se aproximaram ainda mais. É hoje que ele vai sair daqui algemado. Talvez pensando assim. Mas eu tinha boletim de ocorrência que eu tinha feito há mais de 2 meses na carteira, na minha bermuda. E eu então tirei, olha, de fato, esses cheques são meus. A assinatura, entretanto, não. E o que aconteceu é que, na data X, no mês Y, eu não sei se eu perdi ou se alguém furtou a minha carteira. Mas, imediatamente, eu fui à delegacia e fiz o BO, registrei que eu havia pedido a carteira, os cartões e o talão de cheque. A busca pelas informações para saber o que tinha acontecido se dava em razão de que o banco, inadvertidamente, muito embora eu estivesse ido no outro dia, no dia seguinte, no banco, levado o boletim de ocorrência para o gerente, ele não atentou e ele pagou alguns cheques em valores altos. E eles queriam entender por que os outros cheques, que foram dados dos mesmos comércios, agora estavam voltando. Porque o gerente finalmente acordou. Irmãos, a gente que vem da zona rural, se a gente tivesse algumas informações, algumas pessoas me disseram o seguinte, depois de muito tempo, né? Falou assim, teria sido a oportunidade de você tirar o pé da lama. Porque o que o banco fez e a exposição que o banco fez, você poderia ter entrado com processo. Mas eu só fiquei sabendo disso 5 anos depois, tinha caducado. Foi por isso que as pessoas disseram, você podia ter tirado os pés da lama, tirado proveito da situação, né? Muito embora fosse legítimo. Eu tinha ali, irmãos, um instrumento legal que me preservava diante daquele constrangimento. Porque só pelo fato da Polícia Civil adentrar aquela rua e perguntar quem era Fábio Henrique e ir direto ao assunto diante das pessoas que ali estavam, já era uma situação bastante constrangedora e humilhante. Mas eu tinha um instrumento legal que provava a minha inocência, que, portanto, eu não devia coisa alguma e ninguém poderia me condenar. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem das Escrituras, uma das mais sublimes, uma das passagens mais consoladoras, uma das passagens mais extraordinárias para o coração do crente, para o coração do pecador, que, conquanto sendo salvo, tantas vezes falha ainda na sua caminhada. E porque falha, não é incomum e é possível que algumas pessoas assacam alguns elementos para condenar. Talvez até o diabo e os seus demônios, por conta das nossas falhas, elencam elementos para dizer, está vendo aí? Como ele procedeu de novo? Está vendo o que ela fez novamente? Como se não bastasse, às vezes até a nossa consciência, visto que nós somos seres morais, nos acusam, nos condenam. E nestas horas, se você não tem um instrumento legal para aquietar o seu coração, se você não tem conhecimento de algo extraordinário que foi realizado para que essa pergunta, então retórica, obtivesse a resposta alentadora, você e eu, certamente, nós entraríamos em crise e o vexame seria inevitável. O apóstolo Paulo, nessa carta que nós temos, esse compêndio de teologia do apóstolo Paulo, ele nos primeiros capítulos dessa carta, o capítulo primeiro, ele se dirige a escrevendo a sua carta, mostrando qual é a realidade dos gentios, das pessoas sem Deus, como que elas estão e qual é a sentença que paira sobre elas. Visto que elas, tendo o conhecimento de Deus, o conhecimento invisível de Deus, dos seus atributos, por meio dos quais Deus se revela, por meio da criação, os homens não reconhecem Deus como Criador e Senhor da história, e por conta disso, eles constroem os seus próprios ídolos, os seus deuses, e adoram a criatura em lugar do Criador, E diz a palavra de Deus que por conta deste conhecimento que se dá por meio da criação, tais homens são indesculpáveis. Todas as tragédias, todas as imoralidades, tudo aquilo que ocorre, ocorre a partir daqueles homens que vivem sem Deus e ignoram a existência de Deus. E no capítulo 2, Paulo volta a sua argumentação agora, mostrando e trabalhando o homem religioso, apontando para o judeu. Se por um lado os gentios estão assim, Paulo diz, os judeus não pedem nada, conquanto eles tenham recebido os oráculos de Deus, porquanto Deus se manifestou a eles por meio das profecias e das promessas, entretanto, os judeus têm vivido, diz o apóstolo Paulo, como se Deus também não existisse. Embora não tenham vida religiosa, embora cumprem com os rituais, entretanto, eles acabam sendo pedra de tropeço para os outros. E fazem com que os outros blasfemem do nome de Deus. E aí quando chega no capítulo 3, Paulo faz a junção e fala assim, olha, nem judeus, nem gentios. Todos estamos debaixo do pecado. Não há nenhum justo sequer. Não há quem faça o bem, os homens não entendem, os homens não buscam a Deus. Os seus pés são velozes para derramar sangue, não há temor diante dos seus olhos. E aí iniciamos o capítulo 4, o final do 3, o capítulo 4, e Paulo começa então a falar de justificação. E Paulo então evoca dois personagens do Antigo Testamento para mostrar que ambos, que servem como que a modelos, exemplos da justificação pela fé, Abraão. Paulo vai dizer, Abraão não fez nada, Abraão não trabalhou, não foram as obras de Abraão que levaram Abraão à justificação, não. Ele foi justificado pela fé. E aí o apóstolo Paulo volta para um segundo personagem, que tem uma mancha no seu currículo, que pecou, que cometeu adultério com Batseba, que matou Urias, que tem as mãos manchadas por sangue. E aí Paulo evoca a porção das Escrituras do capítulo, ou do Salmo 32, e falando que aquele que cometeu tais coisas, da mesma forma que Abraão, foi justificado também pela fé, e com isso Paulo lança o fundamento para mostrar que a justificação pela fé é um resultado da graça de Deus, não são os méritos humanos, não são as obras dos homens. E aí Paulo inicia o capítulo 5 e fala assim, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Paulo avança e trabalha o capítulo 6 falando de santificação, adentra o capítulo 7 falando de santificação, mas fala também que existe uma crise que se trava dentro de nós, na nossa existência, mesmo nós que já fomos salvos. Paulo diz o seguinte, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero fazer, eu faço, miserável homem que sou. E aí Paulo termina o capítulo 7 dizendo o seguinte, mas graças a Deus por Jesus Cristo. É em Jesus Cristo, irmãos. Inicia o capítulo 8 dizendo, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo avança, trabalhando essas verdades, mas mostrando também a responsabilidade do homem no que tange à santificação, mostrando as conquistas de Deus em favor do seu povo eleito por meio de Jesus Cristo. E quando nós chegamos neste capítulo, nestes versos, a partir do 31 ao verso 39, Paulo introduz um assunto que é especial, grandioso. Uma verdade que realça o grande amor de Deus, que coloca em alto relevo o amor de Deus. Que grande amor é esse? Nada, nem ninguém pode nos separar deste amor que está em quem? Em Jesus Cristo. E é nesse contexto que Paulo fala dessa verdade gloriosa, desse amor demonstrado lá na cruz em Jesus Cristo. Essas verdades especiais que estão atreladas a um fato histórico, ou a fatos históricos, isto é, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, é dentro desse contexto em que Paulo já tinha feito outras perguntas retóricas. A pergunta retórica é aquela que se faz e a resposta já se tem. Você já sabe qual é a resposta? Por exemplo, que diremos, pois, à vista dessas coisas, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica. Reverendo Zé Camargo já leu um texto aqui conosco nessa noite, versículo 26 do capítulo 3, que diz que Deus é o justo e é o justificador. Sendo ele o justo, ele não pode fazer de conta que o pecado não exista. Ele não pode fechar os olhos para as nossas transgressões. Mas como ele decidiu e como ele resolveu esse dilema, uma vez que ele é justo, uma vez que ele é santo, uma vez que ele tem a sua santa ira, como ele resolve isso? Ele resolve isso no seu filho, onde então o amor e a justiça de Deus se beijam, se juntam. E aí Paulo chega para esses cristãos, para esses nossos irmãos, e faz então uma outra pergunta, que é o texto da nossa leitura e da nossa mensagem nessa noite. É o texto no qual ele vai mostrar que Cristo morreu. São quatro verdades aqui que Paulo vai colocar como instrumentos legais pelos quais você pode ter a garantia, a certeza que você e que ninguém pode te condenar. Morte de Jesus, ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, o status que Jesus tem porque ele está sentado à direita de Deus e a intercessão de Jesus. E são essas quatro verdades legais que já vêm como resposta à pergunta: quem os condenará? Que eu quero dividir com você aqui nessa noite. Então, a primeira coisa, a morte de Jesus, a substituição de todos nós. Quem os condenará? Bota os teus olhos na Bíblia, grife aí essas verdades. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. O que Paulo está evocando aqui é a verdade gloriosa que o justo, que o inocente, que o santo assumiu o nosso lugar lá na cruz. E por que ele assumiu o lugar dos eleitos de Deus lá na cruz? E tendo assumido o lugar deles, ele satisfez tudo aquilo que a lei reivindicava. Tudo aquilo que a santa lei de Deus exigia, tendo Jesus tomado o nosso lugar, tendo o Senhor Jesus ido para a cruz e morrido em nosso lugar, e recebido o castigo que nos traz a paz, ele satisfez a lei de Deus integralmente. E por conta disso, quem os condenará? Visto que a lei de Deus, a santa lei de Deus, foi satisfeita quando o Filho de Deus foi entregue por nós lá na cruz. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que nós não podíamos fazer, aquilo que nós não podíamos alterar, aquilo que nós não podíamos realizar, Jesus realizou de uma vez por todas quando morreu por nós. E, portanto, não tem diabo, não tem demônios, não tem ímpios, não têm sistema, nem a sua consciência, por ser você um ser moral, pode te condenar. Se você está em Cristo Jesus, não há nada mais que pese contra você, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ah, meus irmãos, como essa verdade alenta o coração do pecador. Porque ao mesmo tempo que Paulo, quando fala dessa verdade que Cristo morreu, ele fala tanto do propósito da morte de Cristo, quanto ele fala também dos efeitos dessa morte. É por isso que quando uma pessoa escuta o Evangelho, toma a decisão de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela então está unida a Cristo. E uma vez que ela está unida a Cristo, a Bíblia vem para referendar o seguinte, que você morreu com Cristo. Que você foi sepultado com Cristo. E por isso mesmo, nada nem ninguém os condenará. Esta é a mensagem que corta as amarras da culpa que tantas vezes pesa sobre os ombros das pessoas. Esta é a única verdade que pode trazer alívio para a mente inquieta do pecador. Esta é a única verdade do Evangelho que pode fazer com que você coloque a cabeça no travesseiro e durma em paz, sabendo que os teus pecados, todos eles, indistintamente, foram perdoados em Cristo. Que sobre o madeiro ele levou todos os nossos pecados. Aqueles que nós verbalizamos, aqueles que nós realizamos por meio das nossas obras, aqueles que nós cometemos por meio da omissão, quando nós temos a consciência, o conhecimento de determinadas coisas que nós deveríamos fazer e não fazemos, esses também. E aqueles que são resultado ou que são resultantes das coisas que você pensa, que eu duvido que você contaria para a pessoa que dorme do teu lado, porque você escandalizaria a pessoa. Eu não estou falando isso para aqueles que já são casados, depois a mulher chegar em casa, meu amor, o que você anda pensando aí nessa cabecinha? Não queira saber não, minha irmã. Não deixe esse homem abrir essa cachola e falar com você das coisas que ele pensa, não, que você nunca mais vai querer dormir do lado desse homem, pelo amor de Deus. E nem você, homem, tente perguntar. As mulheres são um pouco mais santas do que nós. Mas são todos esses pecados que, tendo o Filho de Deus morrido, ele levou e pagou a nossa dívida. No início da minha caminhada cristã, às vezes eu era assaltado pelas dúvidas. Não é incomum isso. Até para nós que somos mais maduros, na fé, às vezes a gente é assaltada por inquietações, mas no início isso é mais comum. E eu era assaltado, de quando em quando, pelas dúvidas, por não conhecer, de modo mais amplo, os efeitos da morte de Cristo. Até que um dia, eu bati os olhos no texto de Atos, capítulo 3, versículo 19, porque cada pessoa acaba tendo uma experiência dessa caminhada com Cristo, de um texto que se torna aquele no qual você se apega, né? O que fez toda a diferença na nossa caminhada. Então o texto diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Uma outra versão diz o seguinte: para serem apagados os vossos pecados. Quando eu bati os olhos naquele texto, que eu voltei os olhos para cancelados, para esta palavra, cancelados os vossos pecados, dentro da experiência nossa, das notícias, das informações, eu comecei a pensar como é que seria a vida de um homem sem Deus no que tange a uma dívida, que tem juros, que tem correções monetárias, que vai se avolumando, que vai crescendo e que você perde o controle e não tem como saudar. E aí pensei, olha, nessa relação de Deus comigo, uma outra pessoa pagou uma dívida, a minha dívida, que eu não tinha como pagar. E quando ele pagou, e ele pagou lá na cruz, e quando na minha existência, e uma vez tendo escutado o evangelho de Deus, e tendo colocado minha fé em Cristo e no que Cristo fez, e tendo me arrependido e convertido os meus pecados, a minha dívida foi cancelada. Cancelada. Irmãos, naquele dia, aquela noite para mim foi uma noite como divisor de águas. Eu consegui dormir em paz, eu consegui compreender a dimensão e os efeitos da morte de Cristo em o meu favor. Ele pagou a minha dívida. Em segundo lugar, nós vemos aqui nesse texto a segunda verdade, que é esse instrumento legal que dá a resposta e o subsídio à pergunta que é feita: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? E aí Paulo diz: ou antes quem? Ressuscitou. Porque a obra de Deus realizada em Cristo Jesus, ela tem essas duas facetas. Porque a verdade, a lógica da conexão dessas verdades que são inseparáveis, é o seguinte: se Cristo tivesse morrido, mas se Cristo não tivesse ressuscitado, seria um sinal, entenda bem, seria como que um sinal de que Deus não teria aprovado ou recebido a obra dele. A ressurreição de Jesus, portanto, é uma demonstração de que a lei de Deus foi satisfeita de uma vez por todas e que Deus aceitou. E tendo ele, portanto, ressuscitado dentre os mortos, vencido a morte, é a garantia do cristão, portanto, de que nada pode nos separar do amor de Deus. O Espírito de Deus que recobrou a vida de Jesus e o retirou de entre os mortos é a verdade que comprova que Deus recebeu aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, é o mesmo apóstolo Paulo, volte aí uma página ou duas da sua Bíblia, no capítulo de número 4, quando ele falando de justificação, que ele faz a junção dessas duas verdades, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, mostrando o quão importante elas são e o quão inseparáveis elas são, e nessa missão de ouvir, e, ou melhor, desse modo como nós escutamos essa boa nova e na missão que nós temos de levar a boa nova, nós não podemos falar de uma separadamente da outra. O evangelho é completo quando nós falamos da morte de Jesus, substitutiva, e falamos também da ressurreição de Jesus. Então veja, no versículo 25 do capítulo 4, diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Na cruz ele é o substituto, ele leva os nossos pecados. Na ressurreição ele recebe o status de ser o nosso advogado. E sabe como se dá isso? Uma vez que ele ressuscita por causa da nossa justificação, a força da defesa que Jesus faz por conta da ressurreição, em que ele comparece diante de Deus, não está na oratória, não está na retórica como é valorizada no mundo contemporâneo, especialmente aqueles que fazem o curso de direito. A força da defesa de Jesus está nas marcas dos cravos. Ele comparece diante do Pai e apresenta ao Pai as marcas: eu morri por ele, eu paguei a dívida dele, os pecados dele, todos eles. são terríveis, mas todos eles, Pai, aqui estão as marcas do que aconteceu na cruz, mas a comprovação de que eu venci a morte. Ele morreu e morreu por causa das nossas transgressões. Ele ressuscitou e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele é o nosso advogado. É dentro dessa temática que João, na sua primeira carta, diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O que João está dizendo é o seguinte: meus filhos, não pequem. É proibido pecar. Mas aí João sabe que existe a possibilidade, porque ele também é da mesma essência que nós, de carne e osso, pecador, tanto quanto nós, o apóstolo João. E aí João diz: se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo. Quais são as prerrogativas dele? Ele é o justo. Não há nada sequer que manche o seu currículo. Só ele tem a prerrogativa legal de advogar a nossa causa diante de Deus. Ele é o nosso advogado. Essa é a segunda verdade, portanto, que se faz necessária dentro desse contexto em que Paulo está mostrando o porquê que os crentes podem ficar tranquilos. Quem os condenará? Em terceiro lugar, nós temos aqui a verdade, a terceira verdade, que Paulo fala assim: o qual está à direita de Deus. E aqui o que está sendo destacado por Paulo dentro de uma linguagem, e essa é uma linguagem que Paulo utiliza, toma lá do Salmo de número 110, é a verdade da ascensão de Jesus. É a verdade que engloba dentro desse status que ele tem de ser o nosso Salvador, de ser o sacerdote, a segunda ordem de Melquisedeque, não da tribo de Judá, da tribo dos levitas, ou de Levi, melhor dizendo, para mostrar que ele é de uma ordem superior, e uma vez que ele vence a morte, e tendo cumprido todos os quesitos, tendo sido obediente de modo passivo e ativo, ele foi até a morte de cruz, ou ele foi até a cruz, e morreu a morte de cruz. Ele então foi assunto aos céus. A linguagem que Paulo está utilizando é a linguagem do Salmo de número 110, que eu chamo a sua atenção. Mantenha sua Bíblia aberta em Romanos e vá lá rapidinho, no Salmo de número 110. É um salmo messiânico. Quando então, na linguagem do salmista Davi, está escrito assim no versículo 1: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Essa é uma linguagem que destaca o status que Cristo tem, uma vez que ele morreu, uma vez que ele venceu a morte, e uma vez que ele então foi assunto aos céus, e ele se assenta à direita de Deus o Pai, para mostrar aquilo que o Senhor Jesus ensinou aos apóstolos, por ocasião em que ele deu a grande comissão aos apóstolos, ele disse assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É essa linguagem, é isso que Paulo tem em mente quando ele vem dizer o seguinte: olhem, o que vocês precisam entender dentro desse instrumento legal que dá segurança a vocês, que faz com que vocês tenham paz e saibam de uma vez por todas que nada nem ninguém pode condenar, é a verdade de que Cristo foi assunto aos céus e assentou-se à direita de Deus o Pai. mostrando a sua autoridade, o seu poder e o seu governo. Aquele que poderia nos condenar, entretanto, agora tem esse caráter todo especial. Não se preocupem, não se desesperem. Saibam, conheçam essas verdades, permitam com que essas verdades façam parte da existência de vocês, ocupem definitivamente lugar no coração de vocês, para que vocês não sejam perturbados, inquietados pelas acusações que surgem. Mas eu preciso avançar para terminar. E Paulo, então, avança e destaca uma das verdades, meus irmãos, mais sublimes, que é a quarta verdade, que tem a ver com a intercessão de Jesus, a função que Jesus exerce dioturnamente em o nosso favor. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também o quê? E também intercede por nós. Se você quiser entender um pouco melhor isso, saber dessa função perene, insistente, contínua de Jesus, é uma função contínua de intercessor, você precisa conhecer qual era a função do sumo sacerdote no Antigo Testamento. O que Paulo vem amarrando aqui, meus irmãos, cada elemento, primeiro ele estabelece os elementos históricos que aconteceram, a morte e a ressurreição. Depois ele estabelece o elemento da ascensão. Depois ele atrela a intercessão de Jesus constante a essas verdades. E como que era então o que o sumo sacerdote fazia? O sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício pelo povo e por si mesmo. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: o sacrifício foi Cristo mesmo. Ele ofereceu a si mesmo. O Filho de Deus se entregou. E, portanto, cumpre os requisitos e realiza a função de intercessão. Se você quer entender isso dentro do ministério de Cristo terreno, nos seus 3 anos do exercício do seu ministério, leia o Evangelho, o capítulo 17 de João, que é chamada a oração sacerdotal, em que Cristo ora pelos discípulos naquele momento e Cristo ora por aqueles que haveriam de crer, dos quais nós estávamos incluídos, você estava incluído lá. Mas essa tinha, aquela oração foi feita no ministério, do exercício do ministério terreno de Jesus. Agora está falando que Cristo continua a exercer o seu ministério sacerdotal diante de Deus. Sabe por que tantas vezes você não mete o pé na jaca e na lama? Porque há um intercessor por você. Sabe por que tantas vezes você não escorrega e cai e desonra o nome de Deus? Porque há um intercessor por você. Sabe por que você não é separado do amor de Deus? Porque há alguém constantemente intercedendo por você. Olha lá, pai, ele é fraco mesmo, ela é fraca mesmo, mas pai, preserva-os, mantenha os pés firmados na rocha da salvação, guarda-os, ó pai, não os peços que o tire do mundo, mas que os guarde. Ele intercedeu e ele continua a fazê-lo. Paulo diz: também intercede por nós agora mesmo. Bendito seja o Senhor. E então, em razão disso, condenação? Quem os condenará? Alguém? Alguém ousa levantar as mãos e dizer: eu? Como assim? Se o próprio Filho de Deus morreu na cruz por eles. Como você ousa fazê-lo? Isso é uma afronta ao Deus vivo que providenciou o sacrifício de uma vez por todas? Como que você ousa fazer uma acusação por aquele ou contra aqueles pelos quais existe um advogado vitorioso? Como? Lembre-se do currículo dele. Lembre-se do caráter dele, ele é o justo, ele é o santo de Deus, ele é o próprio Filho de Deus. Mas eu termino contando uma segunda história, que talvez eu já tenha contado aqui, que a gente vai envelhecendo e aí a gente começa a repetir as histórias. Uma vez uma pessoa próxima de mim, de laços a familiares biológicos, me ligou aflito, porque tinha uma acusação contra ele. Ele não sabia o que fazer, ele chorava, ele era um homem, mas chorava no telefone. E ele perguntou se eu poderia indicar um advogado para acompanhá-lo, para ir com ele até a delegacia. Meu temor é que você saia daqui pensando o seguinte: o pastor começou contando uma história, será que a família dele é família de criminoso? Os criminosos se converteram todos. Brincadeiras à parte. Apresentei um advogado e finalmente ele aquietou o coração e foi à delegacia, e não era nada daquilo que ele pensava que poderia ter desdobramentos terríveis. Mas ele estava acompanhado por uma pessoa que tinha prerrogativas. Para aqueles que já têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que já entenderam a importância, a beleza, a eficácia daquilo que Jesus fez, tendo morrido, tendo ressuscitado, tendo sido assunto aos céus e sendo ele o nosso intercessor, esses podem ficar sossegados. Agora eu quero lhe dizer a você que veio aqui nessa noite e que talvez ainda não tenha Jesus como teu Salvador e Senhor da sua vida. A você, sim, você deve ficar preocupado. Você não deve e não tem o direito de colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Porque caso você tenha que se encontrar com Deus, não são as pessoas, não é a sua consciência, não é instrumento algum que vai poder te condenar, mas é o próprio Deus quem te condenará por conta dos teus atos. E, portanto, a recomendação para você voltar para casa hoje com o coração em paz e quieto, receba Jesus nessa noite como teu Salvador e Senhor. Acolha a oferta da graça e, de uma vez por todas, você compreenderá aquilo que um dia eu compreendi. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A minha oração é que você volte para casa com o coração em paz, sossegado, por saber que Jesus morreu por você, por saber que Jesus ressuscitou por causa da sua justificação, por saber que Jesus está assentado à direita de Deus, mostrando que ele é quem tem autoridade e poder. E que de lá mesmo, ele intercede por você. Queira ficar de pé, reverendo Zé Camargo vai orar conosco. Oremos. Pai, que mistério maravilhoso. Esse mistério do Senhor nos amar de tal maneira que ninguém, nada pode nos condenar. Pai, que a tua palavra, aplicada pelo teu Espírito Santo, esteja agora fortalecendo cada coração aqui presente. E levando-nos, ó Pai, a uma vida mais consagrada ao Senhor. E nos desafiando, ó Pai, a termos uma vida mais submissa ao Senhor. Que o Senhor já fez tudo por nós. Que nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Trabalha, Senhor, a vida da tua igreja. Pai, se alguém adentrou este santuário, a porta desse santuário, sem ter certeza da sua salvação, com medo da condenação. Teu Espírito, ó Pai, pelo poder que é dele próprio, faça a obra da conversão nesta noite, para que o nome do Senhor seja glorificado. Te adoramos, ó Pai, pelo teu grande amor por nós. Te adoramos, Jesus querido, porque o Senhor foi o nosso representante ali na cruz do Calvário. E hoje, assentado à destra do Pai, o Senhor intercede por nós. Te adoramos, Deus Espírito Santo, que o Senhor aplique isso tudo às nossas vidas. Louvamos ao Pai, em nome de Jesus. Agora, igreja amada, eleita,